01, atenta ao tráfego. A Serra, uma das situações visuais é bem frequente. Sete. Gono 397, bom dia, autorizado São Paulo, Congonhas, o nível 360, número 1 para cópia, prepara Dael aguardando no portão 04. Guarda. Sim, sem livre pouso, fechando a zero. Obrigado. Go 239. Go ahead. Descent 2,000 feet, clear to LS final, report 7. Okay, cleared to 2,000 feet, and we are cleared for the ILS to runway 10, American 239. Uno 397, cópia. Prossiga. Autorizado São Paulo, Congonhas, no nível 360, via rota Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, atuas conforme a rota do plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, voa direto Bridge. A frequência do controle 120.8, aciona 5044. São Paulo autorizado 360, conforme a rota Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Pirassununga. Saída vai ser da El Leda, após Leda vou direto Bridge, decola da 10, curva direita, 1208, controle e 5044, 5044 transporte. Planejamento correto, portão 04, chama pronto, gol no 397. Chamarei em breve, gol no 397. O trip 5414, solo 22, vai livrar a direita e chamar o solo em 121.9. Direita, solo 1219, 5414. Bom dia, Azul 4207. Azul 4207, acerta a identificação, autorizada a chegada bom. Desça para o 4 do pé, ajuste no 012. É com o Oscar confirmando o Manati. Autorizado Manati, o nome o PES, decolagem no 7, curva direita no corredor Axé. Controle em 1208, aciona 0125. Mike é com Oscar. Que é com o acontecimento correto, 7 a bordo, chama agora 1895, acionamento e táxi, 1012 no ajuste, bom voo, Mike é com o Oscar. Livre acionar, chama pronto táxi, o Mike é com Oscar. O Fox, Fox Sierra, autorizado voo local, Salvador, Salvador. Decolagem da pista 17, primeira curva à esquerda, corredor forte até 50 milhas. O controle 120.8, aciona 0156 no transponder. Cotejamento correto, qual POB? 02, chama agora a torre 118.95 para acionamento do Itax. O ajuste no 012, tem um bom voo. Fox, Fox, Serra. Diga, Fox Tower, uniforme, Fox Trot, Fox Trot, Serra. Alô, voo 9983, está próximo táxi, perdão, está próximo para pushback, acionamento, posição 05. Cliente, voo 9983, autorizado pushback, acionamento, chama táxi. Chama táxi, obrigado. Informador Oceanair 6140 na posição 2, informação Mike 250 Maceió. 250 Maceió já aprovado, aguarda cópia no portão 02, Oceanair 6140. Aguarde. T-39, coming up on the marker. America 239, contact Dallas 118.95. Good day. M1140, cópia. Prossiga. Autorizado Maceió, nível 250, via Oderwisk 58 até Orago. Após Orago, direto Maceió. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aru. O controle Salvador 120.8, aciona 5050. 250 Maceió, na Ampla 158, depois Orago, depois DCT. Recola da 10, curva esquerda, ponte Pucaru, 208.50.50. Poderia só confirmar o nível autorizado? 250. Cotejamento correto, portão 02, chama pronto, Oceané 6140. Chamará. Passango, é o que chegou. Passamos o posto de 12 horas a 12 milhas, está mantendo 075, o rumo ao posto, no Charlie 208. Diva Romeu Oscar, bom dia, morro 1 no mil pés. Autorizado morro de São Paulo, 1 no mil pés, decolagem 17, primeira curva à direita, corredor axé. Controle Salvador em 120.8, aciona 0153, Kilo Romeo Oscar. Papa Romeo Bravo, Alfa Tango. Contato radar sobre posição coral, mantém as condições visuais. Ingresse nos corredores, reporte para a descida. Gente, Papa Romeo Bravo, Alfa Tango, regras modificadas 1229. Boa na proa de Mari, no nível 070. Autorizado táxi até a cabeceira 17, reportando alinhado e pronto. To 39 on the ground at 30, right turn and contact the ground 121 this 190. Local 121 this 190, bom dia. Bom dia. Passador Gol 1397, posição número 4 para pushback e estacionamento. Gente, o Gol 1397 aguarde para o push. Guarda. Gol 1983, na próxima táxi, o PAB 193, Galeão 353. Gol 1983, autorizado táxi em frente, segunda direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118-95, ajuste 10 no 2, tem um bom voo. Segunda direita, 295, monitora para 10, Gol 1983, boa. Ground, bom dia, American 239. Underground for 1-1. American 239, bom dia. Continue your taxi via Alpha and call me back approaching taxiway Juliet. Local, call your approach Juliet. 1397, coordene com a equipe de pátio. Após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, iniciando 04 e chama táxi. Ok, após a passagem do Boeing da companhia, iniciando 04, no 397. Prossiga aqui, Romeu Oscar. Kilo Romeo Oscar, está autorizado o táxi até a intenção no 7, reportando para ingresso. Usado azul 4207. Azul 4207, torre 1895. 1895, obrigado. Kilo Romeo Oscar, mantém pressão no 7. 4207. 4207, ajuste no 0, no 2, reporta baixado, travado, aguardando autorização de pouso. Aparei. Soft Sierra, decolado 32, condições de efetuar o cruzamento imediato do campo? Afirmativa, iniciou. Sim, está autorizado, aguardando autorização de controle. Autorizado, passou, chamar o controle. 3 pontos separadamente. 1983, mantém ponto de espera do 10. Então mantém o ponto de espera. Mike Eco Oscar, da presente está autorizado o corredor Axé, divisão manobras, vento 10 graus, 12 nós. American 239, approaching Julia. American 239, continue your taxi via Juliet, gate 111. Welcome. Chamado controle, Torre. Fox, Fox, Serra, na proa de buraquinho, chama controle, 120.8. 120.8, até o retorno. O Mike Eco Oscar, tem um tráfego passando marcador externo, por gentileza, da cola da cabeceira 35. Vento 110 graus, 15 nós, está taxiará em baixa altura da cabeceira 35, está autorizada a decolagem. Decolagem da pista 17, primeira curva à esquerda, corredor forte, restrito a 1.000 pés inicialmente, aguardando liberação do controle. A frequência do controle em 1208, aciona o transponder 01 67, o Bravo Vitor Tango. Correto, qual o POB? 04 no POB, na Bata, chama agora a torre 1895, acionamento e táxi, o ajuste no 0 no 2, bom voo, Bravo Vitor Tango. Uno 260, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizado sinal, reporte estabilizado. 2012, reporte estabilizado, Uno 260. Aqui é a Clássica, ficando atento ao estreito turbulência do azul, da presente está autorizado a decolagem. Nós temos 140, 140, 4 horas e 10, Altena Galeão. 1090. Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1118-95, ajuste no 0 no 2, tem um bom voo. 1012 à direita, chamando a torre 1895. Obrigado e um bom fim de semana. Fora do solo, Mike Ecosca. Mike Ecosca, fora do solo 36, chama controle 120, décimo 8. 1208, Ecosca. O Kilo Romeu Oscar, está autorizado a alinhar e decolar a pista 17, vento 090 graus no 38. Controle Salvador, Mike Ecosca. Decolagem 90 para o voo 93. Meu pés, solicita pro direto com 7 a bordo. Mike Ecosca, mantém esse controle visual, direto para Mati, reporta no... É, porta na 90, Mike é Costa. Salvador, muito bom dia, no 397 da Gol, não posso esperar da 10. No 397, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém, no 397. Azul 4207, prossegue Alfa e Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, passando 207. Salvador, portão 01. Trip 5403, autorizado a chegada bom, desça para 4000 pés, ajuste no 012. Salvador, bom dia, TAM 3198, informação Mike, descendo para 950. TAM 3198, autorizado de chegada Mara, desça para o 060, direto TAP. 060, direto TAP, TAM 3198. Romeu Asca, decolado 38, chama controle 120, décimo 8. 208, obrigado. 360, pega da Eolida. Da Eolida, pode voar Leda? Ou na 93? Após 2000, Leda. Após 2000, Leda, obrigado. Controle, bom dia, Papatango, Kilo Romeu Asca. Papatango, Kilo Romeu Asca, mantém as condições visuais, corredor axé, suporta na barra. Autoriza 2500 direto. Kilo Romeu, temos o tráfego Mike Acosta, ele está mantendo 1000 pés em direto para Nativo. Já terminou o tráfego 2500, já fez a... 2500, aposta visual com tráfego. Quilo Romeo 8? É, desculpa, senhora, dá uma terminha no corredor. Quilo Romeo 8, vai reportar visual com mais atenção. Do táxi até a intersecção 17, reportando para ingresso. O localizador gol 12260. Gol 1260, completa torre 11895. 1895, obrigado. Patrulho Bravo, tendo aqui 0500, solicitado decolagem, pista 120 graus, 1959. Autorizado a decolagem da 10, gol 397. Salvador, é o Fox Sierra. Prossiga. Solicito autorização para acender ao 035, a litoral. Talife 3.500 pés, o Fox Sierra. Autorizado a acender para 3.500 pés, Sierra. Você não fica livre. Mariano, o 1260. Autorizado, portão 02, chama pronto para o táxi, o Xané 6140. Tá, Vitor Tango, Lima, tem cabeceira 17. O 397, decolados 42, chama controle 120, décima 8. 208, bom fim de semana. Somente. Não. 1260 da Gol, está autorizado pouso, pichão 90, vento 100 graus, 129, poderia confirmar baixar travado? Vai baixo travado, livre pouso, Gol 1260. 1397, decolamos na sua escuta, passando 1500 pés. Bono 397, contato radar, sul para o 360, saída da Euleda. 360 da Euleda, 1397. Trip 140 Ilhéu, só um minuto para cópia, o trip 5595. Fazer o localizador, madeira 3000, grau fatal. Vou direto Duna. Direto Duna, até 3198. 3198, informo o tráfego a posição de 1 hora 8 milhas, mantendo, passando 4.500 para 3.000 pés, no carro 208, só irá ultrapassar. 3198, temos o tráfego no 500, pode continuar na descida? Desce até o 050. 050, até 3198. 5595, Fábio. Autorizado Ilhéus, nível 140, plano Yankee, decolagem 10, primeira curva à direita, perfil da subida Coral. Frequência do controle em 1208, aciona 5043. 3, respeite a bola 2, 5, 1. Afirmativo. Bom dia. Direita após, perfil coral. O transfondo é 5443 e o controle 1208. Confirmando, o transfondo é 5043. Pátio 3, chama pronto, puxe e acionar o trip 5595. Chamará, 95. Salvador, bom dia, vou 1260, ligou. 1260, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa Juliette, Alfa Juliette 08. Kilo Romeo Oscar, livre frequência, fica atento ao tráfego próximo a Veracruz, mantendo 1500 pés em contato com o controle. Yes, Salvador é o Cotéria 2521. Cotéria 2521, autorizado de chegada à área, desça para o nível de voo 050. Tan 3198, desce para 2 mil pés, autorizado final, reporte estabilizado, ajuste no 012. Buraquinho, último controle, 120, decimal 8. 208, Bravo de Alfa. Salvador, Papa Romeo, Bravo, Vitor Tango. Papa Romeo, Bravo, Vitor Tango, mantém os pontos visuais no corredor forte. Liga a sessão ao 125. Liga a sessão 4125, saída forte, o Bravo Vitor Tango. Bravo, Vitor Tango, quanto possível chamado de pouso. Espera. Firme? Possível chamado de pouso. Ele autorizado táxi direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, ajuste 10 no 2, tem um bom voo 6140. Bravo Alfa Tango, para o curso localizador, curva à direita pro 070. Zero, confirme. Bravo, Alfa Tango, curva à direita pro 070 para o curso do localizador. Certo, direita 070, o Bravo Alfa Tango. O trip 5403 reduza para 2009. 2009, Fox Fox Sierra, atinge 035. Sente o Fox Fox Sierra. Tan 3198. Escuta. Efetuando algum tipo de desvio? Somente um pequeno desvio aqui à direita já está retornando a dura. Certo, eu posso estabilizar 23198. 3198, obrigado. Só passando pelo Quebec Serra, mantém as condições visuais nos corredores, confirma o PLB. Copiado no zero, reporte Paris. Controle o Fox Fox Sierra, manterá a linha do canal, solicita acender para o 055. Está livre 055, Fox Fox Sierra. Acenderam para o 055, manter o visual, linha do canal, Sierra. Trip 5403, atração para o sequenciamento, curva direita pro 235, limitado seu localizador. Direita 235, limitado seu localizador, 503. 503. Papá, o meu Bravo, Vitor Tango. Bravo, Vitor Tango, escuta. Fica atento ao tráfego, 12 horas a 11 milhas, está passando 3.700 para o 055, um uniforme Lima Alfa Charlie. Gente, Bravo Vitor Tango. controle, o Bravo Alfa Tango estabilizado. Bravo Alfa Tango, temos um tráfego mantendo o número 500 pés, rumo no deck. Aguarde para você ser visita. Tá quente, está visual com o tráfego do Alfa Tango. Está 3198 estabilizado. Então 3198 completa, torre 1195. 295, boa tarde, bom dia. Controle Bravo, Victor Tango agora passando 5.900. Se possível, autorizar pro destino? Tá livre, Bravo Victor Tango. Canal 140, copiou a torre? Sente, sem parada, está autorizado a linha em decolar. Vento 1.00 graus no 2.2. Bom dia, até 3198, final ILS, baixado e travado. 3198, ajuste 10 no 2, muito bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando 3198. Força aérea 2521, reduza para 2209. Reduzindo para 220 mais, 2521. Trip 5403, curva à esquerda pro 215, aguardando o último vetor para o localizador. Esquerda 215, 5403, gente. Sobex, sir? Direto rotatório. Rotatório. Olha, Bravo Alfa Tango estabilizado. Bravo Alfa Tango, torre 1895. 1895. Afirmo. Trip 5403, reduza para 1709, vai seguir um tráfego de pequeno porte, mantendo 1.60 graus, Charlie 208, está a 7 milhas. Para o localizador, curva esquerda na proa 1.55. Esquerda 1.55, redução para 1.90, mais indicada, 1.03. Trip, desce para 2.000, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, 1.03. Força aérea 2521. Desça para 4.000 pés, ajuste no 012 e reduza para 2.109. Para 4.000 pés, reduzindo para 2.10, 2.521. Passando o CNAB 1.40, na Tunga. O CNAB 1.40, contato radar, sou para o nível de voo 2.50, saída Puka. 2.50. Aracaju, o Xané 61, o Patera, o Patera. Aguarde a coordenação com o Recife, o Xané. São 3198, solo 53, liga direita, chama solo, 121, décimo 9. Atingindo 4.000 pés, 2521. Forçado 2521, desce para 3.000 pés, ajuste no 012. 3.000 ajustado no 012, 2521. Dan 3198, bom dia, taxi via Alfa e Juliette, portão 03. Alfa Tango, está autorizado, polos, pistão 10, vento 1, 10 graus, 1, 4, 2. Autorizado, pouso 1-0 para Alfa Tango. Papa Romeo Bravo, Alfa Tango, Sol 56, poderia confirmar o passe que irá prosseguir? Passe 13, Bravo Alfa Tango. Sim, livre à direita, chama Sol 121, décimo 9. 219, por favor. Paulo, muito bom dia, Papa Romeo Bravo, Alfa Tango, livre na Delta. Papa Romeo Bravo, Alfa Tango. Bom dia, taxia via Alfa e reporta antes da taxia Juliette. Via Alfa antes da Juliette reporta, Bravo Alfa. O Bravo Alfa Tango confirmando é somente desembarque no Pátio 3? Afirma. Pode ficar permanente, aeronave aqui até a noite? Aguarde antes da Juliette para ingresso, ok? Devido ao Pátio 3 aí não está sendo permitido pernoite. Eu vou coordenar com a Estrero, aguarde antes da Juliette. A decolagem seria à noite ou iria pernoitar também, para decolar outro dia? Ok, ciente. Trip, está autorizado pouso pistão 0, vento 110 graus, 179. Pouso Trip 5403, poderia confirmar o vento? 110 graus, 169. Entende, ele pouso 5403. Aliás? Voo 738, autorizado a chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. 050, chegada a Mari, quando possível, solicita a provisora. Sim. O Chalé 640, chama o centro Recife, frequência 12685. Só mais um minuto para ingresso. O Bravo Alfa Tango autorizado, ingresso via Juliette, à esquerda e após novamente esquerda até o pátio 3, atento ao paralisador. Autorizado, Juliette, esquerda e esquerda, pátio 3. Bravo Alfa Tango. 1-3-9. E no pouso, Boqueiro, que é daqui? Sucéia 2521, ajuste no 012, reporta baixada travada, aguardando pista livre. Reportará baixada travada. Trip 5403, solos 1300, livre direita, chama solo 1219. Plano primeiro direito, solo 219, rota. Afirmo, 1219 à direita. 5403. Movendo para 2521. Área 2521, vento 110 graus, 119, está autorizado o pouso, pista 10. Autorizado o pouso, pista 10, está com o pouso baixado e travado. Quilo Quebec Serra, o solo 1300, livre à direita, estacionar, passe 5, frequência livre. Bom dia, taxi via Alfa, reporta para ingresso, taxi Juliette. Passaram na Juliette, que aconteceu? Alô, Papa Romeo Bravo Alfa Tango, estamos na ajuda no pátio 3. Porém, não está visual com o planejador seria uma posição já presente? Ok, não foi informado pela infraero, mas acredito que seja lá próximo ao A310 da SATA, ok? Tá, antes ou depois? Acredito que depois. Ok, então vamos seguir um pouco mais à frente para liberar o trip. O trip 5403 ingressa via Juliette até o pátio 3, remota 03. Juliette, bate 3, na rota 03, eu fiz 4403. Paulo Salvador, 3595 para pushback de Panamá. Trip 5595, aguarde. Oi, Jato Duna, da presente. Para. Só para confirmar, a posição seria 3, no parte 3, ou 3? Tráfico reportar, livre frequência. Sina remota 03, confirma. 5403. Não, 5595. Veio 5595 na 03. Gente, o 5403 mantém a posição. Mantendo a posição, 5403. Gente, está autorizado o backtrack até o pátio militar. Vou estacionar a frequência livre. Estou te cruzando o backtrack e livre à direita. Estou ingressando Interlagos, Fox, Fox Air, separou no mil. Salvador, muito bom dia. O Força Aérea 2.4. Trip 5595 já pode iniciar o pushback? Aguarde, o ABR da companhia está retaguarda. Ok. 050. Autorizado, Mari, nível 050, 2. 5-5-4. Vai ficar na lateral do tráfego, não é isso? Afirma. O 5595, fique atento ao tráfego da companhia parqueando na sua lateral esquerda. Está autorizado pushback, acionamento, chama tarde. 5595, já visual com o tráfego da companhia. Fala, Salvador, bom dia, voo no 260, informação mais, 9A. Voo no 260, Recife, no 390 já aprovado, número 1 para cópia, prepara Pucaru, aguardando no portão 08. Pucaru. Gol 1-260, cópia. Cópia, gol 1-260. Recife, nível 390, Upper Whisky 58. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aru. Controle Salvador 1208, aciona 5077. 390, favorizado, aperitivo 58, decola, perfil da Puca Aru. Decolagem também, à esquerda 1208, 5077, 1260. Cotejamento correto, portão 8, chama pronto, gol no 260. Importado. Acionado, pronto para o táxi, com 39 no POB, 4 horas de autonomia, alterna Porto Seguro. Autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1118.95, ajuste 10.2, tenha um bom voo, 35595. Ok, muito grato, via Pátio Principal Índia, do ponto de espera torre 118.95.5595. Bom dia, o 4207, chamar em cópia Rio de Janeiro, nível 340. 4207, bom dia, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 340, está autorizado. Via rota Anfesulo 10, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena e conforme o plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, voa direto à posição Bridge. A frequência do controle em 120.8, aciona 5103. Autorizado para Rio de Janeiro, nível 340, conforme a rota do plano, Anderson 10, Márcio Fluxo Barbacena. Decolar 10 pela direita, no perfil da Dael, após a Dael Meda, após a Meda Brit. 208, controle, 5103 o transporte. Cotejamento correto, portão 01, chama pronto, azul 4207. Achá. Autorizado em aí decolar, pista 10, vento 10 graus, 122. ANI decolar 10559. Rodrigo 5595, decoladas 1-1, última controle, 120, décimo 8. Controle 120, 8 graus. Controle Salvador, muito bom dia, Trip 5595, decolado na sua escuta. Trip 5595, contato radar, sobre o nível 140, na saída coral. 140, coral 5595. Força aérea 2584, dispara 2 no pés, ajuste no 012, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Autorizado 2000 pés, no 012, autorizado a final do ILS, vai reportar estabilizado 2584. Como 7327 estabilizado? Baixou e travou. Gente, agora com a torre 11895, Gono 732. Torre 1895. Controle Salvador, bom dia, Oceania 6200, confirmação mais. Oceania 6200, autorizado em chegada à Mari, desce para o nível de voo 050. 050, chegada à Mari, possibilidade de voar Duna? Tá. Projeção, 6200. 122. Nível de pouso, pista 10, voo 73. Paulo, Salvador, voo 1200, pushback, lançamento, posição 8. Autorizado, Gono 260, chama pronto para o táxi. Bota pronto, vamos pegar. Tripulação, preparar para a partida. 1219. Desculpa. Só serra, reporta rotatória, o número pé. Brasil. 4207 no pushback acionamento. O 4207 inicia de imediato, confirma. Afirmativo. Autorizado, portão 01, no chama táxi. Chamaremos. Solo 1738, solo 05, liga direita, chama solo 1921, décimo 9. Direita 219. Solo, bom dia, 1738, livrou, tá na Delta. Gol 1738, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi Juliette. Alfa, daí eu reportar para ingresso para Juliette, eu vou 1738. Paulo Salvador, gol 1260, táxi 174, 104, 37, Natal. 18895, 84. Aguarde para iniciar o táxi, 1260. Valeu. O gol no 738, Juliette, portão 05. Juliette, 05, gol no 738. Aguardando autorização de pouso. Comi 12, está no ILS aguardando autorização de pouso, 2584. No 260, autorizado táxi via Pátio Uno, Indian, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10, 2, segue o Embraer da Azul, está mantendo através do portão 04. Autorizado táxi via Pátio, 118, 95, voo 1260. Para o táxi Azul, 4207, 103 a bordo, 4 horas, alterna a campanha. Lado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 2, tem um bom voo, azul 4207. O 02733 mantém-se em condições visuais. Reporta para a descida na proa de Paris. Está livre pouso na pista 10 de Salvador, o 2584 da Força Aérea. O Fox Fox Serra, quando ingressar no corredor Interlagos,